boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nosso tema da noite, a morte e o seu problema, já traz aí a síntese do que ela representa para nós, e é sobre o problema que a morte nos traz, nós vamos discorrer nesta noite. A morte, ela é o tema mais desafiador para a humanidade, porque tudo que o homem fez e faz até os dias de hoje é uma luta incessante, imensa, por procurar viver da melhor forma possível até o momento da sua partida. Porque a humanidade, desde muito cedo, já desde muito tempo, sabe que é impossível adiar a data da partida. Não há o que se fazer naquele momento decisivo da nossa existência, quando a existência termina. E a humanidade já tem essa experiência da morte, de saber o que significa a morte, desde eras muito remotas. O homem primitivo que habitava as cavernas, ele sentia a perda da morte dos seus entes queridos, e foi a partir do momento que ele toma essa consciência de que a morte representava uma perda significativa na sua vida, é que começa a desenvolver na sua consciência uma responsabilidade, um compromisso maior com as leis divinas. O Espírito André Luiz nos traça um panorama da evolução espiritual da humanidade no livro Evolução em Dois Mundos, e no capítulo 10 do livro ele aborda justamente essa questão: quando o homem desenvolve uma maior responsabilidade perante as leis divinas? Porque por muito tempo ele passou a sua evolução, ele se conduziu nesse processo de progressão, de crescimento, de aquisição de mais e mais experiência. Ele foi conduzido pelos gênios da espiritualidade maior, por espíritos benfeitores que cuidavam da evolução humana aqui na Terra, nesses primórdios, nessas eras tão distantes. Nós, se tivéssemos que estimar, teríamos que buscar mais ou menos uma data, como é descrito pela ciência que estuda, que busca conhecer. Então nós poderíamos situar esse período em torno de 150 a 200 mil anos atrás, quando começa a surgir aquilo que seria a humanidade. Nesse ponto, o homem começa a se diferenciar dos outros seres, dos outros animais, porque ele começa a adquirir características, propriedades que estavam ali prontas para eclodir. Começa a surgir nele o sentimento, a sensibilidade para a perda daqueles que conviviam com ele, dos seus familiares. E é justamente nesse momento que o homem começa a se preocupar com a morte que surge também a preocupação com a sua existência, com a continuidade, porque, diferentemente dos outros animais, o homem é aquele que tem a consciência da sua finitude, do término da sua existência aqui. E o homem, ele buscou, através das tentativas de interpretação do mundo, através dessa busca que levou ele a criar as religiões, no começo religiões primitivas, essencialmente voltadas ao culto das forças naturais, é que ele começa a sua longa busca que perdura até os nossos dias. Essa longa trajetória de compreender a sua própria essência, qual a diferença dele com os demais seres, o que que ele traz em si que o torna diferente. Muitos pensadores materialistas vão dizer que isso é uma pretensão do homem, querer algo diferente dos demais seres. Mas nós temos razões de sobra para acreditar que nós temos algo além, que nos torna criaturas, não superiores aos outros seres que compartilham conosco a existência neste planeta maravilhoso, nessa grande escola da evolução. Na verdade, todos eles também estão num longo processo de evolução, e eles também um dia alcançarão uma condição especial. Mas a espécie humana, ela é já dotada de qualidades muito diferentes dos outros seres. Em alguns nós podemos encontrar essas qualidades em germes, latentes, ali, iniciantes a ele. Mas elas não são comparáveis ao do ser humano. A espécie humana, ela é algo já muito diferenciado dos outros seres. Isso faz parte das leis divinas. existir seres mais adiantados que outros nesse longo processo da evolução. O homem, ele passou a sentir, então, a diferença, né, pela perda daqueles que ele amava, que ele nem sentia direito ainda, não compreendia direito esse sentimento. Ele começa a sentir isso, e isso vai caracterizando ele como um ser diferente dos demais, um ser sensível à perda. E até hoje, nós temos ainda uma grande dificuldade de compreender o sentido, o significado da perda daqueles que nós amamos, e de compreender o significado da nossa própria finitude temporária, o término da nossa existência, o fato de um dia nós teremos que encerrar essa vida, teremos que dar fim a tudo que nós fizemos até então com essa identidade que hoje nós somos portadores. Esse é um tema que muitas pessoas às vezes preferem não tratar, mas para aqueles que já se habituaram às questões espirituais, aquele que já buscou o conhecimento superior e já buscou a compreensão das leis divinas, esse tema perde um aspecto de tabu. Ele deixa de ser aquele tema difícil de tratar, aquele tema desagradável, aquele tema que para muitas pessoas é motivo, muitas vezes, de encerrar aquela alegria daquele dia. Tem pessoas que nunca tratam do tema da morte, porque para muitos a morte é um tabu, é algo difícil de se falar. Porque para muitos sobram muitas dúvidas, sobram muitos porquês. Para muitos não há provas suficientes ainda de que o homem não perece. Enquanto que para outros essas provas são abundantes a ponto de tornar a morte um tema natural. Um tema que não é tabu tratar, mas que ainda assim se torna um tema extremamente importante. Porque mesmo para nós que já estamos habituados a falar da morte, a falar de vida espiritual, de sobrevivência e comunicabilidade com os espíritos, a morte ainda é um tema seríssimo. Porque a morte, para nós que conhecemos a vida espiritual, ela se reveste de uma importância muito grande. A morte é o grande momento do exame da nossa experiência. É aquele momento que toda aquela construção de uma vida inteira é checada, não pelas leis divinas, não pelos espíritos sábios que conduzem a nossa evolução, porque eles sabem, através do seu poder mental, o que essencialmente nós somos. Eles são capazes de investigar a nossa mente e compreender no íntimo tudo aquilo que nós trazemos de qualidades positivas ou de qualidades inferiores. Mas a morte, ela é um grande divisor na nossa existência infinita, porque é o momento que toda a nossa experiência está sendo checada pela nossa própria consciência. Nós somos defrontados na morte com o resultado daquilo que fizemos em vida. A morte do justo nunca é para ele um temor, nunca é para ele o desconhecido. Muitas vezes ele não tem exata certeza do que ele vai encontrar, mas ele tem um espírito de coragem tão grande que reveste a ele de tanta força que a morte não o atemoriza. Na verdade, a morte para ele é uma experiência aguardada, porque para aquele que viveu integralmente toda a sua vida e que buscou o sentido da existência, que se espiritualizou, que desenvolveu o seu senso ético, que foi fraterno, que foi aquele indivíduo capaz de amar a todos, que lutou contra as suas paixões, para este, a morte se revela como um doce mistério, algo que ele intuitivamente sabe, que encontrará do lado de lá uma experiência feliz, mais feliz do que aquela que ele teve aqui na vida terrena. Porque as pessoas que conduzem a sua vida pautadas, essas pessoas, pelas leis divinas, que buscam essa harmonia interior, que buscam viver pacificamente, que buscam uma vida íntegra, ética, sem saber, sem querer, muitas vezes, sem acreditar, elas estão já vivendo nesse estado de espírito que é daqueles indivíduos profundamente sintonizados com as leis divinas. É aquele que, mesmo sem crer, ele está evoluindo. que mesmo sem ter uma ideia religiosa, sem ter uma concepção religiosa, ele está progredindo espiritualmente. Porque muito mais importante do que crer é o indivíduo ser. Ele ser um ser capaz de amar, de compreender os outros, capaz de não exigir. Então o indivíduo que vai nessa trajetória, ele adquire uma fortaleza espiritual muito grande. E a morte, então, para ele, não é tão assustadora, não é tão difícil. Sente, sim, claro, perder o contato com aqueles que ficaram. Ele sente, muitas vezes, talvez, que não tenha cumprido de maneira integral a sua tarefa, mas ele se sente ainda assim seguro. Enquanto que para aquele que vive uma vida mais despreocupada, mais atento às questões materiais, a morte se torna sempre um grande medo, porque ela é uma perda. É a perda de tudo aquilo que nós acreditamos, que sabemos que é real. E depois dela é a incerteza. É o medo da incerteza do que vem depois, que torna a morte para tantas pessoas, então, esse tabu tão grande, essa grande dificuldade, esse grande tema. Porque a morte, então, para essas pessoas, é uma grande dúvida. Mas nós temos já, seguramente, e isso não é da época da doutrina espírita, já temos há muito tempo informações que não permitem dúvidas sobre a continuidade da nossa vida. É que, infelizmente, toda a informação espiritual, ela acabou sendo mesclada, acabou sendo misturada com uma série de crendices, uma série de dogmas, uma série de interesses de dominação, em que se colocou no homem a ideia da incerteza sobre a morte. Mas desde os tempos do cristianismo, quando Jesus estava ainda aqui encarnado, nós temos ali a demonstração inequívoca da existência da vida após a morte. E depois da sua crucificação, isso ficou mais evidente. A morte foi vencida por Jesus de que maneira? Ao se mostrar, depois de morto, aos seus discípulos. E a ideia de que era o corpo que voltava à vida e não o espírito foi incorporada ao cristianismo algum tempo depois. Porque era uma verdade muito grande aquela de dizer que o homem tinha uma essência espiritual. Aquilo não serviu aos interesses da religião dominante, iniciante, que tinha interesses de conquista, de domínio do mundo. Mas os cristãos primitivos, em várias partes na Ásia, acreditaram tranquilamente na existência da vida espiritual. E quando buscamos os estudos históricos dessas pequenas seitas cristãs que existiram fora daquelas ali que deram origem ao cristianismo oficializado, nós vamos descobrir que muitos cristãos tinham compreendido essa mensagem de Jesus. Jesus, ao mostrar-se em espírito, ele demonstrou para a humanidade de maneira inequívoca que a morte não vencia o homem. O homem tem uma essência espiritual. Mas muitos séculos se passaram e essa mensagem precisou ser resgatada. Foi quando os espíritos superiores, numa invasão organizada à Terra, fizeram demonstrações incríveis no século XIX sobre a sobrevivência da alma. Trazendo ali, na época, no auge, no apogeu do materialismo, quando se tentava estabelecer uma forma de conhecimento em que se negaria totalmente a vida espiritual, tudo que estivesse relacionado à religião, os espíritos demonstraram de maneira também inequívoca, sem contestações, a existência da vida após a morte. E não se cansaram de mostrar, depois, por inúmeros médiuns, que demonstraram também a possibilidade de comunicação com os mortos, atestando que a morte não é o fim da experiência humana. Só que como o homem, ele muitas vezes está dividido entre a matéria e o espírito, ele está dividido entre a vida material e a vida espiritual, para qual delas ele vai se voltar mais, como existem muitas dificuldades de compreensão por muitos indivíduos, muitas vezes porque não desenvolveram ainda a sua percepção da vida espiritual, enquanto que outros têm interesse em manter as massas ignorantes para serem conduzidas. Como há muita disputa nesse sentido, essa ideia ela ainda não é triunfante hoje para a humanidade. Mas creiam, no futuro, vai ser generalizada a ideia da vida espiritual. E nós encontraremos poucas pessoas com dúvidas, vamos encontrar poucas pessoas temerosas diante da morte. Porque o progresso, ele é inequívoco, não tem como errar, não tem como não chegarmos lá, não tem como não conseguirmos alcançar o nosso aprimoramento intelectual e espiritual. Nós podemos levar muito tempo, mas a nossa percepção e a nossa compreensão da vida vai se ampliar gradativamente. Nós podemos relutar, mas nós somos como que arrastados pelas leis divinas e somos levados a fé. E certamente o homem, ele já não vai precisar mais de tantas leis, ele não vai precisar de tanto controle da sociedade dizendo o que deve ou não fazer, porque ele vai saber que aquilo que ele tanto temeu, né, que eram as consequências da vida após a morte, já não é mais necessário temer. Basta que ele paute a sua vida, que ele busque a experiência de viver que garanta a ele a felicidade após a morte. E ele se conduzirá pela sua consciência. Então nós percebemos que a conquista, a aquisição dessa compreensão de que nós não fugimos jamais da responsabilidade dos nossos atos, que a nossa vida é indestrutível, que nós permaneceremos como criaturas conscientes para todo sempre, a aquisição dessa consciência vai tornar os indivíduos muito mais responsáveis. É a partir daí que os indivíduos estarão compreendendo a necessidade do autoconhecimento e de buscar o autoaprimoramento. É aí que os indivíduos vão se policiar mais, vão se controlar mais, vão compreender mais. Porque hoje as pessoas agem como agem em muitos casos, porque elas têm muitas dúvidas sobre a continuidade da sua vida. O dia que o indivíduo souber as consequências que há para os seus atos e que ele não terá como fugir, ele não tem escapatória. Porque hoje o que é apresentado para a humanidade é que você tem um fim. E muitos indivíduos acham, então, que para conquistar aquilo que traz a felicidade, vale fazer o que quiser, não importa se respeita ou não o outro. E nesse pensamento, ele julga que ele tem que aproveitar ao máximo. Ele tem que buscar a satisfação, o prazer, a felicidade, o máximo que ele puder. Porque o que ele observa no mundo, o que é? A finitude do ser humano. Ele observa a grande dificuldade que o mundo apresenta para todos, que só aqueles que possuem mais é que conseguem a felicidade que ele acredita ser a felicidade, e de que compensaria então ele fazer tudo o que ele quiser para ter essa satisfação. Por quê? Porque a sua vida tem um fim. É isso o que o materialismo nos coloca hoje. Hoje o indivíduo, ele busca incessantemente, ele busca desonestamente. Às vezes não é agredindo o outro, não é ferindo o outro, mas é ferindo a si mesmo, comprometendo a sua própria integridade. Ele busca as mais diversas experiências para calar no fundo essa grande angústia que o ser humano vive. E que ele busca muitas vezes afogar essa angústia, aniquilá-la sem poder, nas diversas formas de alienamento que é possível. Ele busca no uso exacerbado de seus sentidos, na satisfação que ele busca dos seus sentidos constantemente. Ele busca desesperadamente, por isso que ele tem essa grande ânsia de viver, de usufruir até o esgotamento, e aonde ele gera o desequilíbrio, a dor, o sofrimento. Fosse um indivíduo convicto de que a felicidade ela é alcançável, que ela é algo que faz parte do nosso destino e que a todos cabe conquistá-la, e que não há fim para essa felicidade quando conquistada, fosse ele conhecedor da realidade do Espírito, ele acreditaria que todos os sofrimentos, todas as lutas, todo o esforço tem um sentido e tem uma compensação na vida. As pessoas que são realmente fiéis a essa ideia da sobrevivência à alma, elas nunca se sentem injustiçadas, elas nunca se sentem em desvantagem em relação aos outros, elas estão sempre confiantes de que no futuro elas poderão conquistar uma situação melhor. Mesmo que a sua vida já esteja sendo longa aqui na Terra, ela continua crendo, ela continua sabendo que as suas compensações chegarão um dia. Essa pessoa, ela tem forças para viver. Ela continua vivendo, ela continua lutando. Ela não tem por que se desesperar, ela não tem por que buscar a fuga. Ela continua firme e confiante, e acreditando e lutando sempre, sem perder os seus princípios, sem se corromper. É alguém que sabe que todo gesto de bondade que ela praticar representa algo que ela está plantando no seu caminho, algo que vai frutificar e que um dia ela poderá ali usufruir dos frutos. É alguém que tem a força de prosseguir. Mas o homem, na sua busca, na sua tentativa de aniquilar ali esse grande medo que ele tem da morte, ele busca, então, tantas vezes, pelo exercício, pela prática compulsiva, ele busca compensar esse grande medo, né? Ele busca, muitas vezes, ali desesperadamente, uma forma de compensar isso. Só que ele acaba criando o desequilíbrio. A falta de compreensão da morte, do sentido que ela tem para o ser humano, é o grande gerador de muitos problemas que nós temos para a maioria das pessoas. Muitas pessoas buscam ali na sua vida e dedicam-se à sua vida só em busca de satisfação, só em busca de contentamento pessoal. Buscam ali fazer de tudo, sempre tentando bloquear a memória, a ideia de que um dia a sua vida terá um fim. E é nessa busca que o indivíduo comete tantos erros, tantos desvios. É aí que ele tantas vezes cria problemas para esta, para a vida futura, para a vida espiritual e para a vida posterior, à próxima encarnação que ele vai ter. Ele vai gerando esses problemas por essa busca desordenada, por essa busca de satisfação contínua. O homem, ele buscou formas de lidar com a morte desde as épocas primitivas. Ele criou os cultos aos mortos, primeiro como uma forma de tentar ali dar sentido a tudo aquilo. Então, para muitas tribos, e ainda hoje os antropólogos estudam e identificam isso, o morto tem um ritual de passagem. Ele tem um período em que, após o falecimento, toda aquela comunidade se adapta à nova realidade. E cada cultura tem a sua particularidade. Essa ideia, e a gente vai perceber em todas essas culturas, que eles têm uma ideia inata, ou seja, algo que não foi ensinado para esses povos, que não foi influência da civilização ocidental, judaico-cristã, que não foi influência disso, dessa cultura toda, mas eles têm uma ideia inata de que existe uma vida após a morte. E dentro das limitações que eles têm da sua experiência e da sua cultura, eles dão diferentes significados a essa vida. Vai se viver num outro mundo, em outras condições. Essa é uma condição essencial do gênero humano. Não é algo cultural. Porque muitas pessoas dizem que a fé é porque ela é aprendida, é um artigo da cultura. Mas o fato de você encontrar em todas as épocas da humanidade, em todos os povos, em todas as partes do globo, civilizações que não tiveram contato entre si, de você encontrar o elemento da crença, da existência da alma como algo tão forte, é uma evidência que por si só sustentaria essa ideia. Porque como foi possível essa noção surgir em tantos pontos diferentes, surgir para a humanidade de maneira distribuída em todo o globo? Cada povo tem o seu sistema de crença e nele sempre há esse item, a existência da alma. Então essa é uma evidência. E o homem, ele buscou nessas diferentes culturas, ele buscou maneiras de dar sentido à vida e de interpretar a morte. E aí ele criou os cultos, as formas de lidar, os cerimoniais, as formas de lidar com a morte. Nos nossos dias, o que se observa muitas vezes é uma tentativa de camuflar a morte, de colocar e de preparar aquilo, aquele momento em que encerra ali a vida do indivíduo, né? Aquele momento que ele vai definitivamente, materialmente, se desligar daquela sociedade que ele vivia, daquela comunidade, busca-se hoje, muitas vezes, até dar uma aparência para o defunto, uma aparência agradável, uma aparência feliz, que é para tentar causar menos impacto nas pessoas. Quando isso não é possível, muitas vezes se recomenda até mesmo o quê? Né? De que não se mostre o corpo para as pessoas que conheceram aquele indivíduo, para que elas não fiquem chocadas com o aspecto que a morte traz a um corpo que outrora foi vivo. E quando a gente observa, né, o corpo morto, a gente percebe, ali não está aquela pessoa que eu conheci. É muito diferente. Porque realmente, o elemento que anima, que dá vida, que faz aqui aquele corpo ter vida realmente, não está ali presente. Não eram apenas as reações bioquímicas das células que mantinham aquele organismo vivo. É aquilo que o espírito apenas pode trazer ao corpo, que é a vivacidade, que é a característica de personalidade que imprime aquele corpo. Nós muitas vezes buscamos até esse contato mínimo com o morto com o medo da morte, esse medo atávico, que é algo que remonta à era passada, porque nós ainda temos uma grande dificuldade então de lidar com a morte. Nós temos também que pensar nas causas do medo da morte. Muitas vezes, o indivíduo, por temer a morte, ele gera as suas consequências. Uma delas, eu já falei ali, já falei anteriormente, que é o indivíduo que busca usufruir da vida exaustivamente nessa tentativa de aproveitar o máximo aquilo que ele tem certeza que vai acabar, mas que ele não sabe o que vai trazer. E esse temor leva o indivíduo a criar consequências nesta vida e na vida futura. Quando esse medo da morte se torna patológico, se torna doentio, chega a ponto de bloquear completamente a vida do indivíduo. Ele chega ao ponto de, muitas vezes, e há casos relatados disso, quando o indivíduo chegou a um estágio tal e associado a outras patologias da mente, ele pode, muitas vezes, buscar a morte pelo suicídio para não viver o sofrimento de aguardá-la. Para diminuir o seu sofrimento, ele busca abreviar esse ponto. E o medo da morte, ele surge por duas causas fundamentais. Uma, psicológica, profunda, nós poderíamos dizer, então, e isso não é baseado apenas no pensamento espírita, mas encontra respaldo em pesquisadores que estudaram essa temática, em que o indivíduo, muitas vezes, ele transpõe para a morte o medo que ele tem da vida, das experiências que ele tem aqui. O medo de enfrentar os grandes dilemas que a existência, que a vida humana traz. E ele transpõe, então, esse grande medo da vida para a morte. É uma forma de não assumir que ele teme viver. E nós podemos buscar uma outra causa para esse medo que nós temos da morte, como fruto da educação religiosa que nós recebemos. E essa indicação, essa referência, nós vamos encontrar na questão 941 do Livro dos Espíritos. Quando os Espíritos explicaram que por tantos séculos nós, no Ocidente, fomos ensinados a temer a morte, porque existia só duas opções para o indivíduo: ou o paraíso ou o inferno com as suas chamas eternas. E o ser humano, consciente de que ele erra muito mais do que acerta, e que, por uma questão óbvia, ele tem muito mais chance de ir para esse inferno, que foi tantas vezes divulgado e ensinado, como ele teria muito mais chance de ir para este local, a morte, como sendo o momento dessa passagem, se tornou, então, um motivo de grande temor. O indivíduo, então, até hoje sente isso. E nós somos, ainda hoje, vítimas das crenças que nós alimentamos por muitas reencarnações. Muitas vidas, o que aprendemos erradamente, ainda reflete no nosso modo de sentir e pensar até hoje. Muitos dos valores que nós conservamos hoje não é fruto da experiência, do contato que tivemos com as pessoas aqui, nessa encarnação. São sentimentos, são temores, são impressões que nós somos coletando coletando em todas essas experiências do passado. Nós ainda somos vítimas dessa má educação religiosa que por tantos séculos recebemos. E que para muitos indivíduos, às vezes já esclarecidos sobre a realidade espiritual, ainda paira às vezes uma dúvida. Porque há indivíduos que às vezes têm uma grande dificuldade de se libertar desses princípios que foram outrora ensinados a eles. E como que nós podemos administrar essa questão do medo da morte? Como aprender a conviver com ela? A primeira questão é que devemos adquirir conhecimento sobre a vida espiritual. É adquirir o conhecimento sobre a realidade do espírito. É buscar, através dos inúmeros relatos, dos inúmeros estudos que foram realizados já, que evidenciam a existência da vida após a morte. Não só a literatura espírita, mas a literatura parapsicológica, a literatura de várias correntes do pensamento, trazem isso, trazem informações sobre a realidade da vida após a morte. E realmente no nosso mundo, se a gente for querer encontrar contestações, a gente encontra até para as teorias científicas. Sempre tem aqueles que defendem uma tese e os outros que são contrários. Então, o fato de existir pessoas que fazem objeções a essas demonstrações evidencia que esses que fazem objeções estão corretos, estão com a verdade. O que deve acontecer é que cada indivíduo deve fazer essa busca. Buscar examinar as comprovações que nós temos hoje sobre a imortalidade do homem. E há muitas evidências. Há evidências que muitas vezes elas não são muito divulgadas porque ferem grandes interesses hoje. Mas busque seriamente pesquisar, estudar e você vai encontrar. Existe sim vida após a morte. A nossa vida não termina aqui. A nossa vida ainda continua. E uma outra forma de vencermos esse grande medo da morte, descaracterizando a morte com esse ar tão misterioso e terrível que ela tem, é de meditarmos diariamente no sentido da vida. Por que existimos, por que estamos aqui. É de pensarmos realmente e verificarmos que nós não somos qualquer coisa no mundo. Nós não somos frutos de um processo aleatório de evolução. Dia chegará que os estudiosos da evolução vão voltar-se, na sua maioria, embora hoje existam poucos, mas a maioria vai se voltar para a ideia de que existe uma finalidade na vida nesse planeta. E se fôssemos somar todos os fatores que são contrários à vida, nós veríamos, é uma probabilidade muito pequena da vida ter dado certo nesse planeta. Porque são tantos os fatores e é tudo tão contrário à vida, aos seres vivos, que só pode haver uma finalidade para ela, dela existir. E se aprofundarmos essa reflexão, nós vamos verificar que não poderia ser à toa que algo tão precioso como a vida pudesse gerar seres capazes de refletir sobre ela própria. Seres capazes de sentir, de amar, seres capazes de refletir sobre a sua própria finitude. Não foi à toa que a nossa vida aqui no planeta chegou ao estágio que chegou hoje. Não é à toa que a humanidade está aqui. Se buscarmos profundamente esse conhecimento, nós perceberemos que a nossa vida, ela não é insignificante para terminar no túmulo. Ela, na verdade, continua de maneira gloriosa. Ela continua de maneira infinita após o término da atividade nas nossas células. E é essa certeza que nós devemos buscar alimentar, que nós devemos buscar nutrir a cada dia. E certamente, esse grande temor que a morte gera para todos vai desaparecer e nós um dia seremos criaturas mais tranquilas, mais felizes de saber que a nossa vida não termina. Obrigado a todos, que Jesus os abençoe.